Malandro é o crime, não fica marcando bala. Conspiro, espoleta, estrala, inteirado no conceito até dentro da muralha. Conspiro, espoleta, estrala. Malandro é o crime, não fica marcando bala. Conspiro, espoleta, estrala, inteirado no conceito até dentro da muralha. Conspiro, espoleta, estrala. Sem marca bala, que espoleta estrala. Conspiro é mal, circuito é faia. Camoringa embaralhada, alguém se assusta e mete bala. E mete bala, e mete bala. E mete bala, e mete bala. Me educa na cena do louco, conheço um canal e é de longe. A espoleta estrala na alta, eu tô ligado, não é de ontem não. Relaxadão na sala, cabacia de pipoca. Quando abriu a coca, foi surpreendido pela frota. Se pã, várias meiota, vários pés na porta. Esse maluco aí, meu, se perdeu. Só quem conhece entendeu por que que ele morreu. Na favela da Macumba, deixou dois parceiros meu fuzilado, oh. Esticadão no breu, a morte chega, tira a vida e sai correndo pelo seco. Mas também invade a casa e mata o capa no sossego. Num domingão à noite, dia de São João, loucão de roupinol, pagando sugestão. Caçando um desafeto, moscando no portão. Doido pra trombar humano, envolvido na guerra. Não tinha quem matar e assassinou os irmãos Lereia. Cobrou foi o moleque na frente da família. Na escuridão do beco, quem não viu ficou na mira. Só que malandro não dá trégua, manda pra debaixo da égua. Vai sofrer, vai morrer, caspetê, nem vai ver a queda. Alguns que se entrega, alguns manos que reza. Alguns parceiros que choram e outros querem ver a merda. O estralo, as do olho, o barraco, a meta cola, o comédia. Malandro é o crime, não fica marcando bala. Conspiro, espoleta, estrala, inteirado no conceito até dentro da muralha. Conspiro, espoleta, estrala. Malandro é um crime, não fica marcando bala. Conspiro, espoleta, estrala. Alterado no conceito até dentro da muralha. Conspiro, espoleta, estrala. Vagabundo de conceito, por aqui não marca bala. Vem cá, brinca, tu mesmo, safado. Conspiro, espoleta, estrala. É chumbo nas carreiras, com as quadradas e eu sou bala. Conspiro, espoleta, estrala. Dizemos, mas dizemos da Bíblia do malandro. Certo pelo certo, ninguém fica marcando. De touca atolado, de chapéu no serenão. Fala de bonitão, feirante na biqueira. É moguela, ou freio de camburão. Tampa de caixão, aí não. Se orienta, aí malandro se orienta. Antes da presença, das ponto 40. Sei não, bagulho tá o sujão. Baratina ou chora na reunião. Pitaco por pitaco, deselegante é mato. Rajada por rajada, escorneteiro vão pro saco. Pivete injuriado, fardado, fuzilado. Na mata da pitanga, bem do lado do barraco. É realmente é complicado, não dar conta do recado. Na favela da conquista, dois polícia foi estirado. Aqui espoleta estrala, é só de pente alongado. Conspirou espoleta estrala, de São Paulo ao Cerrado. Muito obrigado. Muito obrigado, eternamente agradecido pela queda dos cana safado. Botaram pra mastigar o cano do reforçado. Aí decão, favela chega para. Sociedade se abala e nós sentado na escada. O bagulho foi de mil graus, só que nós nunca deu mancada, irmão. Nós assassinamos a esperança. Vendemos saraivado e borrachada nas crianças. Dona legal, respeito é os malandros. Não leve a mal, se for polícia eu tô trocando. Assim dizia o mano. Malandro é o crime, não fica marcando bala. Conspiro, espoleta, estrala. Inteirado no conceito até dentro da muralha. Conspiro, espoleta, estrala. Malandro é o crime, não fica marcando bala. Conspiro, espoleta, estrala. Inteirado no conceito até dentro da muralha. Conspiro, espoleta, estrala. O crime não é creme, é na sapato e na moral. bobo gigantesco que queda grande é só pros maioral. Lá vai Cabral, lá vai Cabral. Quem tá na cena já tá empurrando chumbo nos pardal. Não tirou espuleta, estrala, os crânios enche de bala. Quem não ajuda não atrapalha, sai da frente, seu fala. É, vai ser varrido, banido em todos os sentidos. Todo mundo reunido, irmãos de fé, cena do louco é aquilo. Último suspiro, o apetitoso tora o dente do esquilo. Quem dá milho, cai no trilho. No bolso da consciência, o assassinado traz um grilo. Foi bem no meio dos agito, o bagulho já tava escrito. O oitão com a boca cheia, gospe na cara do cabrito. Tirito, tirito, o bagulho já tava escrito. Atrito, atrito, conspirou, cê tá bonito. Malandro é o crime, não fica marcando bala. Conspirou, espuleta, estrala. Inteirado no conceito, até dentro da muralha. Conspirou, espuleta, estrala.